busquei um motivo para viver. Tudo que eu queria no momento era esquecer minha angústia e dor que todo dia aparecia. Desmanchava meus sonhos, apagava minha alegria. Mas quem diria um mano como eu assim jogado? Eu só tinha minha mãe, agora me sinto abandonado, isolado do mundo e das pessoas. As intenções em minha mente já não são tão boas. Trancado nesse quarto escuro e frio, lembrei de um passado, me deu um calafrio. Eu quero esquecer tudo que passou, eu quero morrer porque pra mim acabou. Chega de sofrer, não sei porque nasci. Até a única pessoa que eu tinha eu perdi. Não dá mais, perdi a paz, não aguento mais. Pra aliviar a minha dor, você não sabe do que eu sou capaz. Bebi demais, cheirei até sangrar. Está chovendo, comecei a chorar. Sentado na calçada, sozinho, sem amor. Ali eu vi que minha vida não tinha valor. Eu caminhei até um viaduto. A minha vida inteira eu fiquei de luto. A chuva apertou no pensamento, uma tragédia. Vou me jogar daqui, vai ser melhor. E já era, e já era, e já era. Vai ser agora. Moço, não faz isso, vamos conversar. Deus falou comigo e eu preciso te falar. Senhora, me perdoe, mas de onde você veio nessa chuva e nessa hora? Eu não creio. Moço, Jesus te ama e Ele quer te salvar. Eu tô vindo da vigília de uma igreja. Por favor, me escute, eu vejo seu sofrimento. Você perdeu sua mãe e os problemas vêm crescendo. Sua angústia, sua dor, eu sei, é insuportável. A história de sua vida é lamentável. Fiquei espantado, nem acreditei. Tudo que ela disse, por tudo que passei, estou confuso. Moço, desce daí e vem pra cá. Tenho certeza de que sua vida vai melhorar. Deus tem planos pra você e uma única missão. Você vai ser um mensageiro da salvação. Vai pregar o amor e a superação. Sua vida é um testemunho pra muitos e a decisão. Estou confuso, mas a senhora tem toda a razão. Estou arrependido e quero ter o perdão. Você aceita Jesus Cristo como a sua salvação? Eu aceito, sim senhora, e de todo o coração. Ali mesmo nos prostramos e ela orou por mim. E em sua igreja ela me convidou pra ir. Minha vida foi salva no último segundo. Agora vivo pra Cristo e morri pro mundo.